que eu tô sofrendo, morrendo, querendo. Não tá me escutando, eu tô te chamando, gritando seu nome, ainda tô aqui. Volta logo pra mim. Vou morar no bar, beber pra curar a dor da saudade que dá. Volta, vem me cuidar. E eu tô sofrendo, morrendo, querendo. Não tá me escutando, eu tô te chamando, gritando seu nome, ainda tô aqui. Volta logo pra mim. Volta logo pra mim. DJ Fernando Black. DJ Fernando Black. Fernando Black. Estúdio Black Music. Produção e mixagem de qualidade em um só lugar. Minha boca está cansada. Minha saca. Não quero beber mais por teu amor. Você não merece. Eu vou fazer de tudo pra esquecer. Isso você vai ver. Eu já chorei demais. Já chorei ouvindo Fagner. Borbulhas de amor me faz lembrar você. Por enquanto não tem jeito desse amor sair de mim. De repente esqueço. Eu pego o celular, já quero te ligar. Esse amor não sai do peito. Esse amor não tem jeito. Tu vai por aí, vai dizer que eu morro de saudade de você. Tu pode falar que eu te amei e te amo, mas duvido que alguém vai fazer por você o que eu fiz. Foi te amar. Assim, chega mais, deixa comigo, Panta Braga Show, que prazer, eita nós. Que ressaca, não quero beber mais por teu amor, você não merece. Eu vou fazer de tudo pra esquecer, isso você vai ver. Eu já chorei demais. Já chorei ouvindo Fagner. Borbulhas de amor me faz lembrar você. Por enquanto não tem jeito desse amor sair de mim. De repente eu esqueço. Eu pego o celular, já quero te ligar. Esse amor não sai do peito. Esse amor não tem jeito. Que eu morro de saudade de você. Pode falar que eu te amei e te amo, mas o mesmo que alguém vai fazer por você o que eu fiz foi te amar. Foi te amar. A partir de agora, DJ Fernando Black na parada. Os melhores CDs mixados pelo top das mixagens, Fernando Black. É moral. Diz pra ela que todo amor que eu sentia já ficou pra trás. E você me fez de palhaço, eu nem me lembro mais. Só tô olhando para frente, vai, me deixa em paz. Diz pra ela, eu quero cheio de amor, agora virou solidão. Você me deixou marcas, fez pedaços do meu coração. Tô fora desse jogo. Sem saber de nada fiz o meu papel. Mas você foi egoísta, não pensou, foi infiel. E agora já tem outro em seu lugar. Vai, esquece esse amor.